Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. No ar, mais uma edição de O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, na mesa de som de Jair Barbosa, o Fufunha, gerência de tecnologia da informação, Marcelo Tibério, coordenação de rede, Albert Martin, gerência de mídias sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Comigo no estúdio, Benjamin Júnior. Boa noite, Benjamin. Boa noite, João. Boa noite, Fufunha. Boa noite aos nossos queridíssimos ouvintes e boa noite especial ao Marco, que hoje está aí com mais uma edição do Marco de Hoje. Quem que ele vai trazer para nós hoje, hein? Hoje ele está trazendo um grande convidado, que ele vai dizer quem é. Eu não vou me atrever a dar o nome, porque o Marco às vezes é meio mal-humorado, ele fica com o espírito do Renzo Moura, daí é um inferno. Boa noite, Marco. Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu não sei se eu posso dizer, depois dessa introdução eu fiquei bastante empolgado, mas eu fiquei mesmo obrigado ao nosso... o nosso novo participante aí da rádio, o nosso novo integrante do cast da rádio, Benjamin. E obrigado, João, obrigado, Fufunha, e agradeço ao pessoal que está escutando. Olha, e o seu convidado já está no ar, viu? Sensacional. Então, gente, o nosso convidado, hoje vai ser o primeiro bloco, é o Wagner Barreira. Falar um pouquinho dele. O nome dele... de batismo, Wagner Gutierrez Barreira, ele é da CBGB Editores Associados, ele é um jornalista paulista, até rimou, com passagens por Veja, pela Veja, o Estado de São Paulo, TV Cultura e Editora Abril. Ele até na Editora Abril foi o primeiro diretor de mídias digitais do grupo, também foi professor de técnicas de reportagem e teoria do jornalismo na PUC de São Paulo. O Wagner escreveu aquele que está sendo considerado desde o lançamento no fim do ano passado, como a obra definitiva sobre o cangaço. É um livro de nome Lampião e Maria Bonita, uma história de amor e balas. Vale dizer que a crítica direta chamando, dando esse, dizendo que é chamando de obra definitiva, né? Isso não é pouca coisa, porque se eu não me engano, por cima, eu acho que tem mais de 1.250, 1.300 artigos e livros publicados sobre o assunto. Então, parar aqui de engromar e vou dar as boas-vindas ao Wagner. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, querido. Obrigado por emprestar o teu tempo, um pouquinho do teu tempo para a gente, tá bom? Estamos juntos. Querido, então vamos ver, começar do início, então. Me fala um pouquinho, a gente já vai falar do livro, né, que é o enfoque principal aqui, mas deixa eu conhecer um pouquinho mais desse cara, Wagner Barreira, tá, dessa pessoa. Me fala um pouquinho, de ti, assim, no sentido, como é que foi tua infância, como é que foi a tua adolescência, que não é divã, mas eu sempre tento começar por esse lado aí, pra gente tentar ver como é que como é que foi a semente, assim, que originou o profissional que a gente entrevista, pode ser? Vamos lá. Bom, minha infância foi uma infância de garota de rua, enfim, eu sou pré-condomínios e áreas fechadas, então brinquei muito na rua. Eu acho que a marca, o diferencial da minha juventude foi minha miopia. Então eu era o cara, não era o melhor cara para jogar futebol, não sei o quê, e comecei a ler muito, desde muito pequeno. Mas essa história de estar sempre disposto a brincar na rua, ter grupos grandes de vários amigos, de rodar de bicicleta pelo bairro, foi a minha marca da minha infância. Quando eu estava em casa, eu ficava lendo. Adolescência, eu fiz segundo grau numa escola técnica, fiz Senai, me formei em metalurgia. Ah, é? E ali pelo segundo e terceiro ano, eu falei, cara, não, isso não é para mim, e decidi fazer jornalismo. Já comecei a colaborar com algumas publicações e com 17 anos eu já estava entrando na faculdade de jornalismo. Só uma interrupçãozinha, querido. Tu és da capital paulista mesmo? Sim. Ah, tá. De qual parte em São Paulo, na metrópole? Eu nasci numa cidade vizinha a São Paulo chamada Osasco. Ah, Osasco, né? Sim. Enfim, no bairro onde tinha o Sindicato dos Metalúrgicos, então a minha infância ali, quando eu era adolescente, foi uma coisa meio me acostumei a ver um monte de soldado marchando, no serviço do sindicato e tal. Tá, a tua família se mudou contigo para a capital, com que idade tu tinha? Eu estava na adolescência já, eu não me lembro bem mesmo, estava na adolescência. É que eu fui... As cidades são muito coladas, né? Então eu nunca perdi o pé do lugar onde eu nasci. E qual foi o teu primeiro trabalho na área jornalística? Assim, vamos dizer assim, como é o que te chamaria do teu primeiro trabalho oficial? O meu primeiro trabalho oficial em grande imprensa foi na Veja. Comecei como o que no jargão de jornalismo chama foca, né? Eu era o aprendiz ali, eu fui aprender a fazer jornalismo e aprender a escrever texto jornalístico na Veja, que foi uma tremenda escola no meio dos anos 80. Era uma revista que na época era dirigida pelo José Roberto Guzzo, que é um cara que tem um texto formidável, e pelo Hélio Gaspari, que eu acho hoje o grande colunista brasileiro. Então foi ali que eu aprendi um pouco que eu sei aí de jornalismo. Assim, ó, apesar do meu sotaque, né, meu sotaque é o que eu nasci no Piauí, nasci em Teresina, né, apesar de ser criado Teresina, aqui em Teresina todo mundo toma chimarrão, né, pelo que eu... Dizem, né, eu não tomo muito porque, pra te falar a verdade, vou levar pedrada dizendo isso, mas não tem, né, água quente com algo que, sei lá, que tem um pouco de gosto de capim, bah, agora sim eu não posso sair na rua, mas não me atrai muito, assim, mas de qualquer forma, e inclusive tem muita gente que toma até chimarrão no verão mesmo, né, eu não entendo como, mas de qualquer forma, né, eu não sou de Pernambuco, mas sou do Piauí, e eu posso atestar, pelo tempo que eu vivi lá, por parentes, pelas vezes que eu fui, né, que a mitologia ao redor desse casal, né, do Virgulino Ferreira, ele, pernambucano, e a Maria de Déa, que é a Maria Bonita, né, que é sergipana, faz parte do cotidiano de muita gente no Nordeste, né, até a cultura, eu diria que a cultura popular não tem como ser separada, a cultura nordestina não tem quase como ser separada da cultura popular desse casal, vide, por exemplo, literatura de cordel e livros e tudo mais, né. Então, me fala um pouquinho como é que tu, paulista, eu vou deduzir que não tem parentes nordestinos, como é que esse tema te atraiu, né? Tu terias, obviamente, 1 bilhão de temas para abordar no teu livro de estreia, mas me fala um pouco disso, como é que essa ideia surgiu para ti, pode ser? Tá, ok, claro. O cangaço, eu comecei a me interessar pelo cangaço no colégio ainda, em aula de história. Porque parecia que era uma coisa meio à margem da história do Brasil. Tinha uma evolução. A época do Lampião é o fim da República Velha e o começo da ditadura do Getúlio Vargas. Exatamente ali. O país passa por transformações severas e tal. E aparece um grupo de fora da lei no interior do Nordeste, com roupas próprias, com uma ética muito, muito própria. E falava, isso não parecia que não se encaixava muito bem na história que estava sendo contada, na história do litoral. E essa história ficou muito na minha cabeça nos tempos de garoto ainda. Eu tive a oportunidade de dirigir uma revista de história da Editora Abril chamada Aventuras na História. E ali o cangaço era, de certa forma, um tema recorrente. Apareceram bons livros do cangaço. Tá, tinha mais ou menos isso nos anos 90? Começando nos 90, na década de 2000 a 2010, teve muita coisa. Eu ia falar para 98. E a revista cobria por obrigação, porque eram livros importantes. Tal. E aí, quando surgiu a oportunidade de escrever um livro, eu falei, bom, qual é o personagem mais paradigmático do Brasil? O que tem de muito estranho no país? E apareceu a Lampião e Maria Bonita, a oportunidade, a Editora Planeta deu todo apoio para escrever o livro. E voltando a algo que você estava dizendo, da sua infância piauiense, eu fiz uma viagem de 3 mil quilômetros pesquisando para o livro. Já ia te perguntar especificamente sobre o teu processo de pesquisa, mas vai lá, que bom, já não vou ter que perguntar. Fala então. Enfim, eu fiz uma viagem que começou em Recife, fui entrevistar os acadêmicos em Recife, tem muito material de pesquisa também na cidade, enfim, nos arquivos. e de lá eu fui à Serra Talhada, que fica no alto sertão pernambucano. E aí voltei, cruzei o São Francisco, entrei na Bahia, passei por Alagoas, fui ao primeiro combate de Lampião, fui à cidade onde as cabeças dos cangaceiros mortos foram exibidas e fui ao Angico, em Sergipe, onde ele foi morto. Aí fui para Aracaju, fiz mais algumas entrevistas e de lá subi e voltei para Pernambuco. É inacreditável como em qualquer lugar, qualquer cidade do interior nordestino, a presença de Lampião e Maria Bonita aparece e aparece de uma forma muito explícita. Quase tarde, eu lembro, né, de ter ido a um restaurante em Paulo Afonso, que fica na Bahia, né? Um restaurante bacana, chique. A porta dos banheiros tinha um cangaceiro e uma cangaceira. Então, a iconografia do cangaço, até por ser tão espetacular e tão diferente de tudo, ela foi incorporada pelo nordestino, enfim, especialmente pelo nordestino do interior, né? Do sertanejo. E, por outro lado, a figura do cangaceiro, especialmente a de Lampião, estava dizendo da literatura popular, dos cordéis, mas a presença do cangaço aparece em obras muito refinadas. Por exemplo, Graciliano Ramos trata de cangaço, o José Lins do Rego também na literatura trata de cangaço. A pintura tem uma série do Portinari, que é o maior pintor brasileiro, chamada Cangaceiros. Isso. E o cinema, qualquer parte da história do cinema aparece um cangaceiro. Mas desculpa, eu estava te interrompendo aí. Não, eu até ia citar que como é importante, que deixou há muito tempo de ser algo regional para ser algo nacional, né? Daí eu até citar, tem, obviamente, o Cangaceiro, o filme do Lima Barreto, que é de feito em 51, tem um filme italiano chamado O Cangaceiro, também, de um diretor chamado Giovanni Fago, que é de 69. Eu até tenho, assim, um ciclo, né, de aventuras sangrentas feitas para as telonas, alguns até chamam de Nordestans. Né? O meu favorito até é A Morte com o Mano Cangaço, que é filmado em 60. A Globo, né, teve repercussão internacional com a minissérie Lampião e Maria Bonita nos anos 80. Até por sinal, a gente entrevistou há um tempo aqui no programa o diretor da série, Luiz Antônio Piá, e o roteirista, Doc Comparato, né? Então, a gente está pensando. Era sobre isso que eu queria te falar, assim, sobre. Eu te perguntar por que, que tu achas que é tão. Presente ainda na cultura, além do exotismo da situação? Bom, a presença do Lampião no sul do país é contemporânea à vida dele. Os jornais, especialmente o Rio, a capital na época, pegaram a história do cangaço a laço e tinha coberturas extensas sobre o cangaceiro, com envio de repórteres especiais para o sertão. A revista O Cruzeiro, que foi a maior revista do país à época, enviou um jornalista para passar 2 meses tentando encontrar o Lampião. Existe uma teoria para o apelido Maria Bonita, que o apelido teria nascido na mesa de um bar de boemia do Rio, um encontro entre jornalistas. Eles diziam, pô, a mulher do Lampião é Maria, mas como assim Maria, só Maria? E alguém falou, olha, tem um livro do Alfonso de Guimarães chamado Maria Bonita. E começaram a chamá-la de Maria Bonita. Essa é uma das versões de várias, né? Ah, é? Mas essa presença do cangaço no sul do país é muito grande. Por exemplo, quando um ladrão começava a se sobressair, ou um bandido se sobressaía, ele ganhava o apelido de o Lampião Gaúcho, o Lampião Mineiro, ainda que não tivesse nenhuma relação com o cangaço. O cangaço é um fenômeno cultural... específico de uma região brasileira de um tempo determinado. O cangaço acaba em 1940. E não tem mais... Enfim, existe hoje... Se fala em neocangaço, que são assaltos que os ladrões usam vans, fecham a cidade, explodem caixa eletrônico. A principal característica do cangaço é o nomadismo. Os neocangaceiros têm endereço, enfim... ainda que fiquem escondidos, não sei o quê, eles não são nômades, como eram os cangaceiros. Então, essa presença realmente... de onde vem esse interesse sobre o cangaço? Eu acho que a gente tem que pôr em perspectiva que o cangaço é um fenômeno ultra específico. É, o cangaceiro tem uma roupa, um pesquisador do cangaço diz que a roupa do cangaceiro, ela pode fazer paro, pode sombrear as roupas dos cavaleiros medievais e dos samurais, pela sofisticação que ela envolvia. Que é um grupo fora da lei, que combatia a polícia e a polícia no sertão. Na década de 20, na década de 30, era uma polícia extremamente violenta e muito agressiva, enfim. Então, ele conseguia, o Lampião especialmente, conseguiu conquistar o apoio da elite, de boa parte da elite do interior nordestino, mas teve também um apoio muito grande da população humilde. Porque ele tinha alguns valores que, enfim, para o nordestino, são valores que são definitivos. Por exemplo, ele era muito religioso, então fazia questão de rezar, jejuava sexta-feira. Tinha uma coisa da palavra, de garantir a palavra dada, que é um troço que para o sertanejo, enfim, para qualquer pessoa ali mais sensata, é o que vale mesmo na vida. Então, se ele passava numa fazenda e falava, vou levar seu cavalo e vou devolver, ele de fato devolvia. Assim como ele dizia, vou matar você, ele ia lá e matava. Né? Lampião só não conseguiu matar os dois grandes inimigos da vida dele. Mas quando ele prometia, em geral, ele ia lá e cumpria. Eu queria te perguntar assim sobre... Ô, Marco Antônio, boa noite, Wagner. Boa noite. Tudo bem? É João Alckmin. Eu bem, e você? Satisfeito em ouvir. Eu não sei se você sabia ou tomou conhecimento, um dos estados do Nordeste, eu não me lembro agora, tem uma unidade da Polícia Militar que leva o nome de volante, inclusive no uniforme e nas viaturas. Não sei se você tinha conhecimento disso. Não. E atua no sertão também, no Agreste, em Pernambuco. Eu acho que é em Pernambuco, quer dizer. Ela é chamada de volante. Não é para acidente, né? Não. As forças volantes eram as forças policiais que combatiam os cangaceiros. Exatamente. Eles também eram nômades. Enfim, e no final do cangaço eles se vestiam como cangaceiros. Usavam a mesma roupa do cangaceiro. Não, esse assunto me interessa, quer dizer, a longevidade, né, desse mito. Eu acho interessantíssimo porque ele faleceu, se eu não me engano, eu acho que no final de julho de 38, não foi? 28 de julho de 38. Isso, pois é, quer dizer, 80 anos depois, e o interesse perdura. Eu ia te perguntar uma coisa, Wagner, porque não é para desmerecer os outros trabalhos, né, que acho que tem mais de 1.300 publicados, mas assim, na hora que foste, que tu te decidisses a embarcar nessa pesquisa, não houve uma parte do teu cérebro que dizia assim, nossa, isso vai ser chovendo molhado, já que tem tanta, já foi coberto, o tema já foi coberto tantas vezes, e depois eu vou te perguntar por que tu dirias que o teu livro é diferente, o approach que tu tivesses é diferente dos outros approaches, pode ser? Pode, claro, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, tentei fazer uma narrativa jornalística. Não me meti a ser historiador, não quis reinventar a roda ou elaborar grandes teorias. Eu acho que eu tinha uma boa história para contar. Dois personagens extraordinários e uma boa história para contar. E foi isso que eu tentei fazer na hora de escrever o livro. Então, acho que um diferencial do meu livro é a narrativa, é a maneira de colocar a história. Obviamente, você vai trabalhar sempre chovendo um pouco no molhado, especialmente porque o volume de pesquisa que foi feita sobre Lampião é uma coisa extraordinária. Esse número que você citou é algo por aí mesmo, quer dizer, e isso está dividido em grandes obras acadêmicas, em biografias que foram escritas enquanto Lampião ainda era vivo, e em muitos, e uma quantidade imensa de gente que... a quem eu sou muito agradecido, que são os historiadores locais. Por exemplo, tem um livro chamado Lampião em Catumbi, Lampião em... enfim. Eu tenho várias cidades que em Calumbi, que era uma cidade que na época do Lampião não existia, era um distrito. Então o morador de lá, que é um ex-policial, resolveu tratar de como o Lampião agiu dentro da cidade dele. Obras tratando de Lampião, da maneira que, como eu fiz, de uma forma cronológica, tal, ainda que o livro tenha algumas inversões, o livro começa pela morte de Lampião e Maria Bonita, são livros mais antigos. Tem muita produção acadêmica recente e agora apareceu uma linha nova. Quer dizer, meu livro não é o único, tem um livro da Adriana Negreiros chamado sobre Maria Bonita, uma biografia de Maria Bonita, que também vai nesse caminho jornalístico de apuração. Hoje não existe, os sobreviventes do cangaço, os testemunhos do cangaço, quero dizer, ele morreu há 80 anos. Então, os sobreviventes são raríssimos. E o próprio sobrevivente tem um tipo de narrativa que o coloca numa posição que talvez não seja a posição histórica que ele tenha assumido. Eu vou dar um exemplo de um sujeito já da época do Lampião. O bando de Lampião tinha um garoto chamado Volta Seca, que entrou no cangaço moleque, com 14 anos. Ele foi preso pela polícia. Se testemunha no grupo que o papel do garoto era lavar os cavalos do bando. Era um faz-tudo, levava recado, apanhava um monte dos outros cangaceiros, gostava de beber. Esse garoto foi preso e foi de Jeremoabo, do sertão baiano, até Salvador de trem. Ok. Do percurso de Jeremoabo até ele chegar em Salvador, ele saiu como limpador de cavalos e chegou em Salvador como lugar-tenente de Lampião, com 2.000 pessoas esperando o garoto na ferrovia. Uau. Então essas narrativas têm que ser um pouco depuradas. Olha, será que foi isso mesmo? Por exemplo, Sila, que foi uma cangaceira, afirma que ela, na noite da véspera da morte dos cangaceiros, ela saiu para fumar um cigarro com Maria Bonita e teria visto um farolete. Se isso fosse avisado ao bando, talvez tivesse evitado a morte do bando. Então ela saiu da história, sobreviveu ao Angico, ela saiu da história como a pessoa que poderia ter evitado que o bando fosse cercado pela polícia ali no Angico. Pelo horário que ela conta, pela hora que ela foi fumar o cigarro com Maria Bonita, seria impossível que ela visse a polícia, porque a polícia ainda estava do outro lado do Rio São Francisco. Então tem muita coisa que você vai depurando. Você estava dizendo no começo que tratando meu livro como obra definitiva sobre o cangaço, eu não tenho essa pretensão. Não pretendi fazer uma obra definitiva, até porque a obra é relativamente curta. E eu tentei me concentrar, como eu estava dizendo, nos aspectos do que eu pude checar e o que era a vida desses cangaceiros no cotidiano. O que eles fizeram para ganhar fama, como Maria Bonita entra para o grupo. Enfim, é basicamente uma narrativa histórica. Eu acho que é por aí. Não sei se consegui te responder. Não, eu quero te perguntar uma coisinha. Tem uma parte do Lampião que acho que é importante a gente conversar um pouco, e tu vai ter provavelmente bastante coisa para elucidar, que é sobre o Lampião estrategista, né? Sim. Porque deram um balão durante, acho que, 20 dias na polícia, né? E, obviamente, em partes do sertão, alguns lugares do sertão que eles estavam, por favor, né? A pessoa não sabe, é como se fosse meio que igual, para se perder, para não saber onde se está, é muito fácil, né? Obviamente, não se tinha tecnologia avançada na época. Pode falar um pouquinho desse lado, claro. Lampião estrategista? Bom, isso começa, por incrível que pareça, na infância dele. Ele acompanhava o pai tinha uma tropa de burros que ia até as cidades de ponta de estrada de ferro e pegava encomendas dos comerciantes do Alto Sertão. Então ele fazia grandes trajetos com tropas de burro de 200, 300, às vezes 400 quilômetros para buscar esse material. Por exemplo, o pai do Lampião entregou produto do Delmiro Gouveia. Coronel Delmiro Gouveia. Né, o famoso Delmiro Gouveia, enfim, o modernizador do sertão. Eu me lembro até um filme com o Rubens de Falco, até. Exatamente, exato, muito bem lembrado. Mas enfim, o Lampião começou a aprender os caminhos do sertão ainda nos tempos de Virgulino. Isso é um primeiro momento. Quando você fala em aprender os caminhos do sertão, você aprende também que se, se um determinado passarinho está cantando, é porque vai chover, ou se tem uma corrida ali, de se você chega num rio e o rio está com uma forma diferente, e os peixes estão agindo de uma forma estranha, você começa a ler os sinais que a natureza te oferece. Muita gente confundiu isso com os poderes sobrenaturais de Lampião. Mas basicamente ele era um sujeito que entendia a natureza. Então, é esse cenário de formação que leva ao estrategista. O Lampião, como cangaceiro, enfim, já como Lampião, ele tinha uma máxima que ele dizia que não se pode gastar bala à toa. Então, se ele entrasse se ele tivesse a ponto de entrar numa disputa e soubesse que ele ia perder, e perder é perder gente, perder tempo, ou guerrear à toa para não ganhar nada, ele preferia dar as costas e sair do lugar. Essa mobilidade do cangaço não era acompanhada pelas volantes. As primeiras volantes eram formadas por policiais que vinham das capitais, vinham das cidades litorâneas, que não tinham o menor traquejo com o sertão e com a caatinga. Entendi. Então o Lampião mostra essa veia, esse viés de estrategista nas grandes batalhas do cangaço. Por exemplo, em Serra Grande, que é considerada a maior de todas, é uma garganta. Serra Grande é uma serra, como diz o nome, perto de Serra Talhada. Ele montou um grupo de cangaceiros em cima da serra, muito bem posicionados, com quantidade de bala que ele dividiu, com água abundante, enfim. E armou uma situação para que a polícia aparecesse no sopé dessa serra. Ele conseguiu reunir nessa batalha os principais chefes de volante do sertão. Todos os grandes caras que entraram para os livros de história ficaram ali na base da Serra Grande. E quando a batalha começou, era uma vantagem estratégica tão extraordinária que os caras simplesmente foram morrendo. Não existe um número muito fechado sobre mortes. Fala em 30 policiais, uma quantidade imensa de feridos. E uma desmoralização absoluta da tropa. Uma quantidade grande de recrutas que apareceram quase sem roupa, porque saíram pelos espinhos da caatinga correndo, claro. Largaram a arma a 100 quilômetros de distância. Uau. Então, ele, em uma ação que ele planejou, ele desenhou, executou, ele desmoralizou a polícia inteira do sertão, e, enfim, e continuou na vida de crime, e, enfim, nessa vida de bandoleiro, quase sem oposição nesse momento. Tanto que depois dessa batalha, ele manda uma carta para o governador de Pernambuco, absolutamente desaforada, propondo que se dividisse o Estado. Falando assim, ó, você fica dessa cidade até o mar é seu e dali para dentro é meu. Claro que isso não foi respondido, enfim, isso só aumentou a fúria das autoridades para combatê-lo, claro. Mas ele chegou nesse grau de presunção, falou assim, tá bom, vamos dividir isso aqui. E fica todo mundo em paz. Então, esse lado de estrategista se mostra nisso e se mostra em batalhas que envolvem 3 ou 4 pessoas, ou 14 cangaceiros. Era o cara que sabia o que era fazer, sabia fazer uma retirada, mas também sabia flanquear o adversário, sabia colocar o adversário em fogo cruzado, enfim. As batalhas ao longo da vida de Lampião mostram esse grande estrategista, com exceção de uma, que é a Batalha de Mossoró, que foi a grande derrota da vida dele. E por que tu dirias, sem entregar muito o que está no livro, mas por que tu dirias que esse foi o momento que ele, digamos assim, mostrou as suas deficiências? Em Mossoró? É. Em Mossoró, primeiro foi ele foi atraído por um coronel cearense e participou do que eu trato no livro como uma joint venture. Apareceu um outro cangaceiro, apareceram alguns capangas desse coronel e seguiram para Mossoró. Mossoró, para Lampião, era terra incógnita, ele nunca tinha entrado no Rio Grande do Norte. Entendi. A lógica do cangaço dizia que você tinha que estar perto de alguma base, de algum lugar que você pudesse buscar mais munição, de um bom lugar para se esconder. E isso, definitivamente, ele não teve no Rio Grande do Norte. Foi uma viagem em linha reta, atacando vilarejos, enfim. A presença do Lampião estava desenhada, sabia-se que ele, apareceria. A promessa do coronel é que existia no Banco do Brasil 900 contos de réis, que era uma fortuna absoluta. Era o assalto do Banco Central no Ceará, que teve tempos atrás. Era muito dinheiro. Quando ele tentou invadir a cidade estava completamente guarnecida. Mossoró é um polo algodoeiro, então tinha fardos de algodão espalhados pelas ruas, gente em cima das igrejas. E Lampião, antes de entrar em Mossoró, tem uma frase dele famosa que ele diz que cidade que tem duas torres de igreja não é para cangaceiro. E Mossoró tinha bem mais do que duas torres de igreja. Era uma cidade muito grande. E ele foi derrotado e quase foi morto na retirada, porque a polícia do Ceará o seguiu, a polícia do Rio Grande do Norte fez uma corrida atrás dele, estava sempre inferiorizado, sempre conseguia escapar. Foi traído pelo tal coronel, que entregou para os cangaceiros uma comida envenenada, incendiou o local próximo de onde eles estavam para que eles não conseguissem fugir. Ainda assim, ele escapou. E o Mossoró marca o final da primeira fase da vida dele, que é a fase pernambucana, que é a fase de cangaceiro organizado, que atacava basicamente em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Interessantíssimo. Como é que as pessoas podem achar o teu livro? Então, obviamente, vou falar um clichê, nas boas casas do ramo, correto? Sim, aqui a gente está vivendo uma questão muito, muito preocupante com as livrarias, né? Aqui em São Paulo a Cultura também. Eu soube ontem que meu livro chegou à Livraria Cultura aqui em São Paulo. A Saraiva, que é a livraria com maior capilaridade no Brasil, eu francamente não sei se tem um livro. Tem na Amazon, mas o que eu recomendo é que a pessoa compre na livraria do bairro mesmo. Tá, então, onde assim, ela conhece o livreiro, enfim. Eu vou só repetir aqui então. Lampião e Maria Bonita, Uma História de Amor e Balas. O nome do autor é o Wagner Barreira. É Wagner com W e Barreira, obviamente, tem um izinho ali, né? Barreira, apesar do Gutierrez no meio. Então, Wagner G. Barreira ou Wagner Gutierrez Barreira ou Wagner Barreira. E o livro, mais uma vez, Lampião e Maria Bonita, Uma História de Amor e Balas, pela editora Planeta, correto? É isso mesmo. Tá. Querido, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção. Foi um prazer conversar com você, adorei essa entrevista, muito bom. Um grande abraço, querido. Abraço a você, abraço aos seus ouvintes. Valeu, querido, tchau. Gostei muito, viu, Marco Antônio? Legal, né? Uma, basicamente, uma aula de história e pesquisa. O problema é que não dá para falar muito, porque senão queima o livro, né? Pois é, a gente tem a pergunta aqui e ali, transferadas assim. Exatamente, eu estava curiosíssimo para perguntar, mas me segurei aqui. Eu queria forçá-lo a responder uma coisa que fosse ser spoiler, né? Exatamente. Apesar de ser uma história super conhecida, digamos assim. Mas deve ter nuances ali que nós nunca vimos. Coisas inéditas, né? Muito bacana. Vamos lá, Marco Antônio. Tá, maravilha, então tá, gente. Vamos então adentrar a década de 50 para começar a nossa pesquisa musical, pode ser? Pode, e graças a Deus, livre de Renzo Mora. Vamos lá, Fufunha. É muito... And one's together, darling, nothing can take us apart. You can bet your bottom dollar I love you eternally. So please, oh please, baby, won't you hear my plea? I wonder, dear, each night if I'll ever the sweetness I imagine every night. You can bet your bottom dollar there'll never be no one but you. So until my arms can hold you, I guess I'll always be blue. Isso aqui está me lembrando o Mississippi, quando você perguntar para o camarada lá alguma coisa, ele olha para a tua cara, fica 10 minutos mastigando o fumo, cospe no chão, olha para você e diz, well... É. E tu não sabe que ele vai dar a resposta, né? É. Tá. Essa canção é de 57, o nome da canção é You Can Bet Your Bottom Dollar, ou seja, você pode apostar o dólar que estiver no fundo do seu bolso, o seu último dólar, que está basicamente dizendo para a moça que ela pode apostar o que ela tiver que ele realmente a ama. O nome do cantor, Jack Scott. A gente tocou uma outra raridade dele há algumas semanas, o nome dele de batismo, ele é um canadense com família italiana, o nome dele de batismo Giovanni Scafone Jr., mas ele achou, né, que o cara viciado em rock and roll, que não ia, esse nome italiano não ia ajudar muito, então ele pegou e mudou para Jack Scott. A gente até vai cantar um dos maiores sucessos dele, que é Goodbye Baby, né, tchau amor, ou tchau querida, que é de 58, daqui a pouco um trechinho. Mas o que eu posso falar, ele nasceu em Ontário, no Canadá, ele fez há pouco tempo, 83 anos, em 2011 ele foi aceito no Hall of Fame de compositores canadenses, a crítica até lá do Canadá o considera o mais influente roqueiro canadense de todos os tempos. Ele nasceu na fronteira do país com os Estados Unidos, ali pertinho de Detroit, nos Estados Unidos. E com 10 anos a família o levou para... Ele tinha 10 anos de idade, a família se mudou para Detroit. A mãe, Laura, o ensinou a tocar violão. E ele, desde pequeno, achava que no máximo a música caipira americana, o rock e o blues. Rock and roll e blues. Ele compôs mais de 90% das canções que cantava e teve 4 hits na lista da Billboard Top 100, né, dos 100 mais da Billboard. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras como filmes, por exemplo, Diner, quando os jovens se tornam adultos, com Kevin Bacon, Mickey Rourke, Steve Guttenberg, também no recentemente lançado Vício Inerente, que é um filme com Joaquin Phoenix. Eu acho que a gente pode, então, para 1958, para a canção dele que fez sucesso, pode tocar um trecho, por favor. Bye bye, good bye baby, bye bye. I'm gonna leave you now. Good bye baby, bye bye. Good bye baby, bye bye. Good bye baby, bye bye. Johnny, let's go. Bom, eu já saí do Mississippi e cheguei no Texas. nesse meio tempo já consigo fazer isso? Rápido. É como aquela música By the Time I Get to Phoenix, que era impossível o cara fazer aquela viagem num dia, tá? Exatamente. Mas nossa canção valeu, né? Lógico. vamos então adentrar os anos 60, pro Obzec. Vamos lá, Fufu. Vamos lá. It seems like long ago since I first saw you go by. Seems like long ago since I first tried to catch your eye. I did not speak, I thought I'd wait. Oh, but that I didn't wait too late. Because last night seems like long ago. Now I make it a rule to not ever play the fool. Marco Antônio. Ah, pois é. Essa cantora, Joanie Somers, J-O-A-N-I-E, apelido de John, mas não J-O-H-N, apelido de John como Joana, J-O-A-N, né? Então, seria Joaninha Somers. Não confundir com Jamie Somers, sobrenome é igual, que era a mulher biônica, por favor, né? Lindsay Wagner. Não confundir, por favor. Essa canção é de 61, o nome da canção... Seems like long ago. Ou seja, ela estava dizendo que aquele... falando que o cara que... Olha, a noite de ontem parece que já passou há muito tempo. Ela está basicamente dispensando, não dando a mínima e quebrando corações. A gente vai ver daqui a pouco um trechinho do maior hit dela, que é de 62, que é a canção Johnny Get Angry. Qual é a tradução? Do Johnny Get Angry é Joãozinho, fique brabo. Oi! No caso, o nome dela é Johnny de Joaninha, mas esse Johnny Get Angry é de Joãozinho mesmo, que é J-O-H-N-N-Y. E vou falar um pouco dela. O maior sucesso, como já falei dela, foi Johnny Get Angry, de 62. Chegou ao número 7 das paradas da Billboard 100. O nome dela de batismo, John Drost. Ela nasceu na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, e ainda está viva. Ela nasceu em 41. Ela também teve a carreira concentrando mais tarde em jazz, cantando standards, né, do American Songbook, né, e também também tentou a carreira também como atriz e tudo mais. Ela recebeu até no começo dos anos 60 o apelido de Voice of the 60s, ou seja, a voz dos anos 60. E ela disse que, mesmo depois de cantar com, se apresentar com os maiores grupos de jazz do mundo, até hoje param ela na rua e pedem para ela cantarolar Johnny Get Angry. Essa é uma música em homenagem ao João Alckmin, que a gente sabe. Vale dizer que a Johnny Get Angry foi escrita por um cara que tu gostas muito, eu também gosto, Hal David. Do Burt Bacana. Todo mundo precisa começar de alguma forma. A piração com esse revisionismo que está acontecendo nos dias de hoje é que a letra, basicamente, de Johnny Get Angry, que a gente vai ver um trecho daqui a pouco, basicamente ela está tentando causar ciúmes no cara, porque ela acha que o cara é muito assim, morto-vivo, assim, o cara não demonstra o amor que deveria, e ela basicamente fica pedindo pro cara, por favor, haja como um homem das cavernas, seja tipo assim, seja truculento, seja um pouco grosso, né? Uhum. E esse pessoal revisionista, pirralhada, que vive para ficar cavocando coisas do passado e criticar e tentar... Aquela pátria ideológica que existe há muitos anos, né? Mas a atual fica dizendo por aí que essa música é a coisa mais machista, face à terra. Até andaram fazendo campanha nos últimos 8 meses nos Estados Unidos para banir essa canção de rádios que tocavam classic rock, que tocavam pop, né, dos anos 50. Como o americano é cretino. Pois é. Então, vamos para tocar um trechinho, vamos lá. Por favor. O Joãozinho vai ficar bravo. Vamos lá. Oi, Johnny! Que bom que esse Johnny aí do outro lado não tá angry hoje, tá bem light. Mas o que eu posso dizer também, um pouquinho mais da Joni Summers, ela, como atriz, ela fez o seriado 77 Sunset Strip, uhum, né, que conhece também, seriado sim. Lá no final da década de 50, também fez um filme sobre rachas. Muito antes, obviamente, do Fast and the Furious, chamado Demônios da Pista, era The Lively Set, ao lado de um cara que eu gosto bastante, o James Darren, que depois fez o Túnel do Tempo, né? E também participou do seriado O Homem de Virgínia, com um cara que tu gostava bastante, o Dick McClure. Muito. E ela também cantou um jingle da Pepsi, que ficou durante muitos... Ela recebeu a alcunha durante muitos anos de The Pepsi Girl, porque era essa voz dela, que é uma voz super marcante, e cantando, obviamente, uma canção de uma propaganda da Pepsi. Então, acho que a gente pode ir para os anos 70, por favor, vamos lá? Vamos lá. I've got a woman whose love is gonna last. So now you come and crying with a story from the past. Stay away, stay away. Once upon a good time, we made crazy love a lot. But you left me where she found me, so I'm holding on to what I've got. Stay away. Secret. Marco Antônio. Ah, pois é. Essa canção, o nome é Stay Away, ou seja, mantenha a distância, fique longe. O nome do cantor Gary Wright, no caso W-R-I-G-H-T. Ele nasceu em Creskill, New Jersey, vai fazer daqui a umas 3 semanas 76 anos. A canção que eu já vi é de 77. O que eu posso dizer dele? Ele foi uma das pessoas responsáveis por estabelecer o sintetizador como um instrumento importante no rock e na pop, na música pop a partir dos anos 70. Foi ator infantil, participou em 1950 de um seriado até chamado Captain Video e os Video Rangers, que era um seriado dos anos 50, um seriado futurista sobre heróis justiceiros. Ele também trabalhou na Broadway, e depois do Medicina e Psicologia em New York e Berlim, sendo que também passou um tempo em Londres, onde ele acabou sendo o integrante principal compositor de uma banda britânica de rock psicodélico mesclado com hard rock chamado Spooky Tooth. Ele gravou discos, tocou com B.B. King, tocou com a Ronnie Spector, dos Ronettes, Ringo Starr, Jerry Lee Lewis. O maior sucesso dele, a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, que é a canção Dreamweaver, que tem uma espécie de um tributo dele à meditação transcendental. Até ele era muito amigo do George Harrison, naquele período George Harrison mais assim, riponga, diríamos assim. Ele pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como um filme que tu gostas bastante, a gente volta e meia conversa sobre ele, que é O Povo contra Larry Flint. Muito! Né? A música até nos comerciais todos, quando aparecia nos Estados Unidos, os comerciais todos ali era com a música Dreamweaver dele. Também ele pode ser ouvido em Stayin' Alive, em Embasado Continuo, Fogo e Gelo, que é uma aventura sobre esqui na neve, narrada pelo John Denver, Cobra, do Stallone, com o Stallone, Execução Sumária, que é um filme com o ator Michael Paré, o astro do Rua de Fogo, filmado num país, numa localidade que a gente estava comentando esses dias, até Gibraltar, e Surf no Havaí. Então acho que a gente pode ir para a sucessão dele, Dreamweaver, pode ser? Fala, só uma coisinha, Marco. Oi, perdão. Essa música Stay Away, aí não, eu pensei que fosse parte de uma trilha sonora também que ele fez, né? Foi um filme que tem o meu nome, Benjamin. Sabia disso? Desculpa, fala um pouquinho mais alto. Tu achaste que era trilha sonora do quê, querido? De um filme que foi... Que parece que o Gary Wright fez a trilha sonora. É um filme chamado Benjamin, também de 72. Benjamin? Olha, foi certo, que legal. Curiosamente, tá, eu tinha achado há algum tempo e agora eu lembrei do nome do Gary Wright. Tem um filme então chamado Benjamin que ele fez a trilha, é isso? Aqui, Benjamin, the original soundtrack of Willy Bogner's motion picture. Não, sim. Willy Bogner, pelo menos... É o diretor, é um esquiador que dirigiu esse filme que eu falei, Fire and Ice, que é o Fogo e Gelo. É, alemão, isso, né? O Benjamin, desculpa, o Benjamin é outro filme, é isso? É, então, pelo que eu vi aqui, era um outro filme, até curiosidade por causa do meu nome, né? Já há algum tempo atrás... Uau, é! Que citasse o Willy Bogner. O Willy Bogner foi dublê, foi campeão de esqui, dublou o Roger Moore até em cenas de esqui, e ele, eu sei que o Gary Wright trabalhou, tem canção na trilha sonora desse filme que ele fez, que é Fire and Ice, que é Fogo e Gelo, mas então tá, vou colocar aqui, esse Benjamin eu não sabia. Tá marcando que lançamento em 72, gênero jazz, rock... E o estilo aqui, né? Uau! Sonora, uau! Obrigado, querido. Obrigado. Então, Benjamin, então. Bom, agora nós vamos para a nossa vibração transcendental, que é o que eu sempre faço. Por isso que eu tô zen hoje. Eu sabia que ia tocar essa música. 77, vamos lá, gente. Olha lá. I've got a woman whose love is gonna last. So now you're coming crying. With a story from the past, stay away, stay away. Once upon a good time, we made crazy love a lot. Peraí que eu repito a música. Eu acho que foi burrada minha, acho que eu botei o mesmo link. Deixa eu te mandar isso, se não for abuso, só um pouquinho. Pera, desculpa, aí, gente. Às vezes, sabe como é que é? Você mandou a mesma. Clica de novo. Tá, eu mandei, só um pouquinho. Só um pouquinho, querido. Só um pouquinho. Tô mandando aqui, me dá um minutinho. só um pouco. Começa a emperrar o computador aqui. Calma, brother. Enquanto isso, eu até falar uma outra curiosidade aqui a respeito do filme Benjamin. Acabei de ver a capa dele aqui. É, curiosamente, é uma cabeça. Um cara só tá mostrando a cabeça. Me lembrou do Lampião. As coisas se relacionam, né? Um assunto puxando outro. Eu adoraria te dizer que foi de propósito, mas não foi, tá, querido? Gente. Olha, eu. Eu dei aí pra ti, querido. Tá, ô, Luiz Paulo Calisto. O Mississippi não era sinistro na década de 50. Ele era sinistro na década de 60, de 70, de 80, de 90, de 2000, 2018. Ele continua sendo sinistro até hoje, viu? Querido, eu tenho que mandar pro Fufunha ou basta o que eu mandei para ti? Não, pode mandar que eu já empurrei para ele lá. Tá. Já empurra? Já, empurro tudo que ele gosta. Vamos lá. Deixa aí para minha vibração transcendental. Just close my eyes again. Climbed aboard the Dreamweaver train. Tried to take away my worries of today and leave tomorrow behind. É isso aí, cara, de boa, viu? Eu vou tomar agora meu cogumelo mágico. Ele tá tornando essa música num mantra, vê se pode, mas ele vai ser todo dia, vai ser só Gary White pra diante. Tá deixando esse climinha, primeiro era o Johnny Genangle, pedindo pra ele ficar brabo. Ele já não ficou. Não. E agora essa Dreamweaver aí que tá falando de se costurar entre os sonhos, ele entrou num mantra, mas tá bom demais isso aí. Nossa. Mas é o seguinte, depois, na hora que eu chegar em casa, eu vou ouvir Metal Guru, tá? Com T-Rex. mas enquanto isso, então a gente vai adentrando dos anos 80. Vamos embora. Prepara, tá? Vamos lá. Bonito, eu só quero acordar e ver o mundo bonito. Abrir os olhos e ver alguém bonito. Sorrindo até mais não poder ser. Contente. Na cama, gotas no ar, estar contente. Fazer amor e gostar de toda a gente. Contente até mais não poder ser. A erva é mais verde do outro lado da montanha. E as estrelas parecem mais brilhantes nos arquipélagos do sul. Há quem diga que a vida é mais fácil para lá de Espanha. E há quem goste do céu mesmo quando eu não é azul. Há quem goste do céu mesmo quando eu não é azul. No peito, eu só quero trazer o universo no peito. E encontrar as palavras lá no peito. Aberto até mais não poder ser. Mais tarde, eu prefiro deixar a amargura para mais tarde. Faz esperar a agonia até mais tarde. Mais tarde até mais não poder ser. A erva é mais verde do outro lado da montanha. E as estrelas parecem mais brilhantes nos arquipélagos do sul. Há quem diga que a vida é mais fácil para lá de Espanha. E há quem goste do céu mesmo quando ele não é azul. Há quem goste do céu mesmo quando ele não é azul. Aí, ó, Marco Antônio, vai lá, cara. Essa canção é de 84, desconhecida no Brasil, o nome Atmais Não Pode Ser, é do cantor Jorge Palma, falar um pouquinho dele, cantor e compositor lisboeta, nome de batismo Jorge Manuel Gabriel Palma, conhecido em Portugal, conhecidíssimo como Jorge Palma, nasceu em 4 de junho de 1950. Ele, aos 6 anos, aprendeu a tocar piano, e aos 8 anos ele se apresentou no Conservatório Nacional de Portugal. Aos 19 fez parte do grupo de hard rock português chamado Sindicato, que é com K, Sindicato, um dos mais importantes de Portugal no final dos anos 60. Ele se mandou para a Dinamarca para não ser obrigado a lutar em favor, a favor das forças portuguesas contra as colônias africanas, e daí ele pediu asilo político e morar na Dinamarca. Ficou lá de 73, 74, depois voltou para Lisboa, no começo dos anos 80, morou durante um ano e meio em Paris. Muito popular, além de Portugal, na Ilha da Madeira e Açores, continua nativa, como eu falei, nasceu em 1950. Ele pode ser ouvido na trilha sonora do curta-metragem franco-mexicano, lançado mundialmente com o título em inglês Three Rooms, que é um curta muito valorizado pela crítica, que é de 2017. Eu acho que a gente pode, então, ir para o grande sucesso dele de 85. Pode ser, por favor? Deixa-me rir. Essa história não é tua. Falas da festa do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar e não é teu o que queres vender, não. Deixa-me rir. Tu nunca lambeste uma lágrima. Tá aí, ó, gostei, viu? Pois é, essa canção, Deixa-me Rir, é de 85, foi das canções mais tocadas nas rádios portuguesas nos anos 80. Então é uma piração, né, o mesmo idioma, claro, tem suas diferenças, mas aqui ninguém conhece praticamente o Jorge Palma. Não, não. Então quero agradecer... Não, calma, calma, que tem uma aqui porque eu preciso voltar ao normal agora. Minutinho só, fica aí. Vai lá, Fofinho, abre lá. Why you know about it? Don't try to forget. Never hesitate. Pronto! Já tomei meu... Você tocasse agora? Metal Guru. Ah, não, mas... 1968, Mark Bolan e T-Rex. Uhum, tu estás agora, como é que tá se sentindo agora? De boa, cara, de boa, de boa. Agora ele tá normal. De boa, agora estou normalão, meu. Ah, eu vou pedir pro Benjamin, por favor, cuidar bem dele, tá? Por favor, tá? Não, dele. Eu só ajudo ele a atravessar a rua e sai fora. Tá, atravessa ele pro outro lado e daí larga ele, é isso? Exatamente, depois eu que me vire. Aí, ó, cara, até quinta-feira, Marquinhos. Um grande abraço. Outro, gente, tchau. Um grande abraço. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do... Marco de hoje, com Marco Antônio Santos Freitas. Mesa de som, ele ainda de Jair Barbosa. Gerência de tecnologia da informação também continuou o mesmo. É o Marcelo Tibério. Na coordenação de rede, o mesmo Albert Martin. E na gerência de mídias sociais também está lá o Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. Comigo, meu amigo Benjamin Júnior, que estará de volta, graças a Deus o mesmo, com o mesmo caráter, integridade e seriedade. Amanhã às 18 horas, conosco novamente, de Jair Barbosa, Rogério Alcântara e eu, às 8 horas da manhã, com o Prime Time. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.